Bom dia. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos, nesta manhã de tantas bênçãos aqui na Casa da Prece Chico Xavier. E esse tom dessas energias que o Renato falou, de toda essa movimentação, é de uma grande alegria também que existe no mundo espiritual. De ver tantas pessoas engajadas, participando, trabalhando. É a alegria dos espíritos amigos que vêm até essa casa e nos envolvem tão amorosamente, tão positivamente. Nós ainda não temos uma percepção muito grande do que se passa no mundo espiritual. Algumas pessoas, devido aos seus compromissos perante a espiritualidade, percebem um pouco mais, outros de uma forma, às vezes, até muito ampla. Mas a maioria das pessoas conseguem sentir essas emoções que partem do mundo espiritual quando elas se sintonizam com os ideais, com as ideias, com os pensamentos, com tudo aquilo que nós sabemos que alimentam as ações no mundo espiritual. E aí a gente consegue entrar nessa vibração, como a gente chama normalmente no meio espírita. Esse clima gostoso, amoroso, tão positivo. E esse era naturalmente o clima das pessoas que acompanhavam Jesus. Porque sentiam na presença do Mestre essa vibração sempre positiva, sempre amorosa. Porque existiram muitos pregadores no tempo de Jesus. Os historiadores contam isso. Existem registros que demonstram. Existiam aqueles rabis ou mestres que iam de vila em vila levar a sua interpretação sobre a lei de Moisés, sobre a lei divina. Mas só teve um que a história guardou viva a sua lembrança até os nossos dias. Porque não foi uma história que ficou em documentos antigos, não foi uma história que ficou registrada em algum pergaminho, em algum papiro, esquecido em alguma gruta. Não foi uma história que ficou apenas nos relatos de templos, mas uma história que ficou gravada no coração, na memória afetiva de gerações em que uma foi transmitindo para outra, mas também uma memória que vivia no mundo espiritual, que periodicamente se comunicava com as pessoas, trazendo ali, avivando, fazendo com que nunca se perdesse a lembrança daquele meigo rabi, aquele doce mestre, mas ao mesmo tempo firme na sua convicção e que imprimia às pessoas uma força, uma coragem, uma convicção poderosa que movimentava essas pessoas a agirem mesmo contra tudo no mundo em que elas viviam. Quando a gente lembra daquelas figuras admiráveis dos mártires cristãos, de pessoas que se submetiam ali à ação violenta de outros, que não compreendiam que eles queriam apenas acreditar de uma forma diferente daquela instituída, e ainda assim eles se sentiam poderosos, humildemente, para enfrentar aquela oposição tão violenta, e aceitavam o flagelo, a morte, naqueles espetáculos de dor, como eram aquelas demonstrações ali do circo romano, enfrentavam com uma força que fazia os outros pensar: isso é loucura, essa gente ficou perturbada. Mas é que eles tinham atingido um nível de crença, de fé, eles tinham desenvolvido um potencial dentro deles tão poderoso que eles não se sentiam temerosos. E eles tinham tanta convicção da vida espiritual, mas tanta, que eles também não esmoreciam. Eles entendiam que o corpo iria morrer, mas eles permaneceriam. É por isso que eles eram dotados dessa força moral. Eles têm aquilo que a gente fala de uma fé inabalável. E fé é o nosso tema de reflexão nesta manhã tão abençoada aqui. Fé, de alguma forma, todos os homens ao longo da evolução tiveram, têm ou terão. Mesmo as pessoas que hoje dizem eu não acredito em nada, alguma coisa dentro delas de fé elas têm. De alguma forma, elas acreditam em algo. O grande problema é a gente saber qual a fé que nós temos. É uma fé sólida, robusta, como daquelas pessoas que sempre enfrentaram grandes desafios porque acreditavam em grandes ideais? Ou a nossa fé é produto de uma educação, de uma formação? Porque tem esse aspecto da fé também. Desde pequenininhos, nós somos educados a acreditar em alguma coisa, isso pelo menos era para a nossa geração. Para as novas gerações que estão agora, a gente começa a se surpreender. O número grande de jovens que dizem não acreditar em mais nada. Dizem não aceitar a ideia de que nada, assim, além do mundo material existe. E isso também é um fato preocupante. Porque muitas famílias iludidas com aquela ideia de respeito à liberdade falam, quando ele crescer, ele vai desenvolver a fé que ele quiser. Só que a coisa não funciona bem assim. A fé ela precisa ser dentro do lar demonstrada, ensinada com o exemplo, para que as crianças, os jovens, possam testemunhar esses atos de fé e assim desenvolver a sua própria. Porque embora a gente vá considerar dentro das nossas reflexões de hoje, de que fé não se impõe, fé não se prescreve, fé não se ensina, mas ela pode ser transmitida, pode ser ensinada. Porque como qualquer ideia que circula no mundo, as pessoas assimilam. E cada ideia que o ser humano assimila, traz a ele uma força que pode ser construtiva ou não. Infelizmente, muitos jovens vão aceitando ideias destrutivas, ideias prejudiciais. Por quê? Não viram muito sentido em tudo que a nossa humanidade criou até esses dias. E que eles também, em outras vidas, ajudaram a criar. Porque muitas vezes a gente reflete pensando, olha, eles são as vítimas da sociedade. De certa forma até são, mas eles também são os algozes, porque viveram em outras vidas e ajudaram a construir tudo isso que está aqui. Mas hoje nós que já temos alguma luz que nos ilumina a consciência, o entendimento, temos uma responsabilidade em transmitir testemunhos de fé, mas não aquela fé dos lábios apenas, mas uma fé de vivência. Aquela fé que provavelmente cada um de nós aqui pode lembrar que teve alguém na sua vida que demonstrou essa fé, que mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais dolorosos, estavam lá, firme, confiando. E, ó, o nosso irmão chegou com a camiseta com a palavra fé. Seja bem-vindo. Bom dia. E isso nos faz lembrar, então, dessas pessoas que nas nossas histórias foram grandes exemplos de fé. Quem não tem a figura de uma mãe que nos momentos de luta, de dor, não estava lá rezando, orando? E não importa muito, viu, gente? Para nós espíritas, nós sabemos que os elementos materiais das religiões não são necessários. Mas se a pessoa é da forma que ela gosta, que ela acha que é importante, e ela, aquilo ajuda ela a manter a fé dela, não há um problema em se usar, por exemplo, qualquer um desses recursos que em várias religiões tem. O problema é que muitas vezes eles viram um peso na evolução do espírito porque ele fica preso, achando que é só aquilo que é necessário para ele ter fé. Como a história de um garotinho há poucos dias que eu ouvi, que quando descobriu que estava sem o seu artigo da sua fé preso ao braço, ele tinha esquecido, ele ficou tão temeroso que ele achou que ele estava desprotegido. Então veja, tem um risco, né, nessa questão de a gente depositar a fé nas coisas materiais. Porque a gente esquece que a gente não precisa de nada exterior para potencializar esse grande poder que a fé é. Não precisamos, viu? Não temos a necessidade. Porque a fé, ela é uma potência do espírito, é uma capacidade, é uma habilidade. Da mesma forma que a gente pode ter uma capacidade de entender certos assuntos, uma capacidade de compreender aspectos da natureza, do mundo, aquilo que chama as inteligências múltiplas, a fé também é um atributo nosso dentro desse leque de potencialidades que a gente tem. Então a fé pode ser desenvolvida. mas ela não pode ser aprisionada em nada que nos impeça de fazê-la funcionar quando a gente precisar. Por isso que a fé é algo que tem que residir em nós e não em algo exterior. Embora, se alguém gosta, se alguém usa, isso não é um problema em si. O problema é como a gente lida com essas coisas. Mas quem de nós não tem, então, esses exemplos de pessoas tão positivas na nossa vida, que tiveram tanta fé, e que nos momentos mais difíceis, parece que tudo estava para entrar em ruínas, mas foi o que levou a pessoa para o dia seguinte, e para os próximos, garantindo muitas vezes às famílias a paz, o equilíbrio, a harmonia, em meio a lutas tão grandes. E foi o que manteve a pessoa ali. Acho que cada um de nós consegue lembrar, se não tivemos uma mãe, um pai, se não tivemos um pai, uma avó, se não tivemos uma avó assim, tivemos um amigo, um irmão, tivemos alguém que nos inspirou, alguém que nos falou disso, e foram exemplos positivos. Foram exemplos que mostraram para a gente que a gente precisa continuar nessa caminhada, acreditando que algo poderoso nos sustenta, nos conduz, nos leva. E muitas vezes a gente acredita só por esses exemplos. E às vezes isso partiu da gente mesmo. A gente viveu momentos difíceis e hoje a gente lembra. Foi a minha fé que me sustentou naquela hora. Foi porque eu acreditava no meu bom Deus que me guardou, que me protegeu, que me conduziu. Então a gente também pode ter esses exemplos, esses testemunhos que nós podemos recordar. Porque se nós tivéssemos entrado em desequilíbrio naquele momento, em desespero, em descrença, nós teríamos abandonado compromissos, deveres, teríamos abandonado ali situações que aparentemente eram contrárias a nós, mas que no fundo revelaram, ali era onde eu tinha que ter estado naquele tempo. E tinha que ter vencido aquelas lutas. Isso porque o espírito, quando reencarna, todos nós somos espíritos reencarnantes ou reencarnados, traz alguma lembrança, ainda que muito fragmentária, ainda muito pequena, de que certas ações, certas atividades são seus deveres. Todos nós trazemos isso. Porque todos nós somos dotados de consciência, de uma lembrança dos deveres que nós temos perante as leis divinas, de algo a cumprir. O problema é que muitas vezes a gente não segue essa consciência e busca caminhos outros da vida que nos distanciam dos deveres que temos a realizar, e nós vamos percebendo que a nossa vida está sempre incompleta, sempre faltando algo. Para muitos o vazio, gente, é por conta disso. Por conta de deveres não atendidos, por conta de deveres adiados. Mas lembrem-se sempre que nós sempre podemos recomeçar. Sempre podemos retomar, porque isso é da lei de Deus. Evoluir sempre, trabalhar sempre. E todos que estão encarnados hoje no planeta, salvo raríssimas exceções, são espíritos que têm as suas pendências dessa vida e de outras. Então está todo mundo no mesmo barco, na mesma condição, no mesmo nível. Vamos parar e lamentar? Vamos parar e desanimar? Não. Vamos continuar, porque cada dia maravilhoso como esse que Deus nos dá é uma oportunidade de fazer tudo novo, de fazer tudo recomeçando na nossa vida com nova disposição, com nova vontade. E até para conseguir fazer isso, precisamos dessa fé. Essa fé tão bem explicada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Esse capítulo já vem sendo desenvolvido essa semana aqui nas palestras da casa. E hoje, o item que eu vou abordar mais detalhadamente, mais profundamente, é o item A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Eu sugiro a todos que depois, num outro momento, ouçam os evangelhos que estão lá gravados na página da Casa da Prece no Facebook, ou leiam esse capítulo, porque lá nós sempre vamos encontrar essas reflexões e vamos tirar as nossas próprias. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que Allan Kardec escreveu sobre essas duas ideias, fé religiosa e fé inabalável. Do jeito que colocou o título nesse texto, parece que uma está condicionada à outra, não é? Fé religiosa é a condição da fé inabalável. Mas não é isso, é porque essas duas ideias são abordadas aqui nessa reflexão belíssima que Allan Kardec registrou, a partir das conclusões que ele chegou sobre o que os espíritos ensinaram. Ele inicia dizendo que a fé, do ponto de vista religioso, é a crença que as pessoas têm em qualquer artigo de fé, ou seja, qualquer lição de fé que uma religião apresenta. Então, as pessoas acreditam em muitas coisas diferentes, porque existem muitas religiões diferentes, não é assim? E graças a Deus, por quê? Porque o ser humano está podendo exercer aquilo que é um atributo que Deus dá a ele, que é a liberdade. Por isso que a gente nunca pode ter a pretensão de imaginar assim, ah, que bom seria se todo mundo tivesse a mesma religião. Não, gente. Cada pessoa está na sua caminhada, na sua evolução, na sua forma de entender a vida, de maneira diferente. E cada pessoa precisa estar agrupado com pessoas que a ajudem, dentro dessa ordem de ideias, a desenvolver esses potenciais. Um dia, como espíritos puros, todos nós vamos alcançar uma grande visão sistêmica do universo, da criação divina, única. Mas isso é num plano muito distante desse em que nós nos encontramos hoje. Até lá, os grupos se reúnem por afinidade. E é importante que seja assim. Por isso que temos que respeitar profundamente as manifestações de fé das outras pessoas, quando essas manifestações de fé respeitam os direitos universais de todos os seres humanos. Porque isso é algo autêntico, é divino. E para nós espíritas, nós sabemos que o plano espiritual superior age em todos os meios, que o amor de Deus se expressa em todos os agrupamentos religiosos. Por isso que o Espiritismo nunca tem a pretensão de converter as pessoas à força, às suas ideias, às suas crenças. Então, a fé religiosa, ela é essa crença que as pessoas têm nos vários artigos de fé das várias religiões. E essa fé, nem sempre, ela é muito sólida. Porque quando ela é imposta e a pessoa não reflete sobre ela, ou quando a pessoa só aprendeu desde pequenininho e vai crescendo dentro daquele sistema de fé, quando ela passa por uma prova mais difícil, um problema maior na vida, ela não entende muito bem. Como assim? Deus me ama, mas deixa eu passar por uma dor tão grande. Ah, é porque é a vontade dele, filho. Você nem pode pensar nisso, porque você vai estar sendo contra Deus se você pensar por que ele deixou você sofrer. Isso é um mistério de Deus. Aí a pessoa não entende. Espera aí, ele me dá inteligência para eu pensar e raciocinar, mas quando eu sofro eu não posso pensar nele? Eu não posso questionar por que, que eu estou passando por isso? Então, a pessoa muitas vezes ela é encaminhada à descrença, por quê? Não é permitido a ela o atributo maior do ser humano, que é a liberdade. Que, segundo alguns pensadores, ela nem existe, mas existe sim. Tanto é que a gente, na evolução, se conduz para onde a gente está indo pelas nossas escolhas. Tudo que nós somos hoje é resultado do que escolhemos. Ah, você foi condicionado a fazer isso. Pois é, mas eu tinha opções. Então, a fé, quando ela é imposta, quando ela é determinada, ela leva as pessoas, em algum momento, a questionarem. E se ela não encontra uma resposta satisfatória, ela abandona aquilo que ela acredita. Ela desiste. Desiste de acreditar. Agora, quando a fé ela é fundamentada numa argumentação sólida, robusta, quando há evidências fortes daquilo que se acredita, o indivíduo nunca duvida. Ele nunca deixa de acreditar. Ele sempre está ali persistindo em crer. Porque é a fé fundamentada, é a fé alicerçada em evidências muito sólidas. E isso em relação aos pontos fundamentais que a crença nos leva a desenvolver, ou que a religiosidade nos leva a desenvolver. A existência de uma vida após a morte, a existência de um poder superior nos conduzindo à existência e que dá sentido a tudo. Esses pontos fundamentais, eles são suficientemente demonstrados para o homem. Nós temos no Espiritismo demonstrado de forma sistemática, comprovada, desde o século XIX até os nossos dias, a prova de que nós sobrevivemos à morte. Contrariando o pensamento até de muitos religiosos que acreditam numa aniquilação temporária depois da morte física. Mas nós temos essas demonstrações sistemáticas nas manifestações dos Espíritos, nas provas da reencarnação, que são numerosas em muitos estudos, e que até hoje a gente pode consultar e checar e verificar. Como assim é possível esse bebezinho, que tem 4 aninhos, demonstrar uma habilidade como se fosse de um adulto? Como assim uma criança consegue recordar de uma vida do passado e um pesquisador vai lá e verifica, ó, realmente, essa pessoa que ele está falando, que ele foi, que morreu num acidente tal, ela existiu e a criança nunca teve contato com essa história. Então esses casos estão amplamente aí registrados na nossa literatura que estuda o fenômeno da reencarnação e a manifestação dos espíritos. As cartas maravilhosas que Chico Xavier recebeu de entes queridos, falecidos, desencarnados, transmitiram às suas famílias mostrando, olha, é ele que está ali escrevendo, porque está trazendo detalhes da vida dessa pessoa que só o familiar que recebeu sabia. Então esses pontos fundamentais sobre a nossa natureza espiritual, eles são inquestionáveis para nós no Espiritismo. Porque está tão suficientemente demonstrado que muitas vezes as pessoas só rejeitam por uma ideia sistêmica que ela carrega dentro dela, que ela se alimenta dessa ideia. Por quê? Mudar de fé, gente, mudar de crença, mudar naquilo que nós acreditamos, exige da gente, muitas vezes, passar por cima do nosso próprio orgulho. Porque uma pessoa muito orgulhosa, ela pensa assim, como assim eu estive errado por tantos anos na minha vida? Como assim eu não sabia disso? Eu aprendi desse jeito, é assim que eu vou acreditar até o meu último dia. Porque muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer que estava errado. Então o orgulho nos leva muitas vezes a não mudar as nossas crenças, porque a gente teria que admitir que numa época a gente aceitou uma ideia errada. Ou a gente também pode não mudar de uma crença, deixar de acreditar em algo e acreditar em outra coisa, porque a gente tem medo. Um medo que foi incutido, colocado, depositado na gente. Muito forte isso. Fruto da educação que nós crescemos, fruto da educação que nós tivemos, não apenas nesta vida, mas inumeráveis vidas. Por isso que tem gente que ainda até hoje tem medo de inferno. Porque foi tão insistentemente ensinado isso, que a pessoa pensa, ah, mas e se tiver certo? E se existir mesmo esse tal inferno? E a pessoa não se liberta dessas crenças. É só por um esforço próprio em que a pessoa vai tentar se esclarecer, entender se faz sentido verdadeiramente essa ideia, e se ela estudar de verdade como essa ideia surgiu no âmbito do cristianismo, aí ela vai perceber, ah, isso aqui é a incorporação de uma crença de uma outra cultura que foi trazida para o cristianismo, é isso? E aí eu aprendi tanto isso que eu não mudo o meu modo de pensar. E aí, pelo estudo, a gente consegue deixar de ter essas crenças que podemos colocar como crenças limitantes. Porque uma crença que nos leva a ter medo, gente, uma crença que nos leva a agir não por consciência, mas por medo, ela pode ser boa num período da sua evolução. Mas depois ela se torna um problema, porque você não evolui, você não cresce. Porque se você faz as coisas por medo, é mais uma vez a força te impondo a crença. E quando você precisar realmente daquela fé verdadeira, autêntica, genuína, Você não tem ela. Porque você só acreditou por medo. Por isso que a fé que é imposta, ela tende a desaparecer no espírito humano. Por isso que os espíritos que desenvolvem-se mais inteligência tendem a repudiar as religiões. Porque elas são sistemas que em algum momento elas se cristalizam. Se tornam ideias imutáveis, ideias que não atendem mais às gerações que vão surgindo. Porque a mentalidade humana vai evoluindo, vai aprendendo, vai crescendo, o espírito evolui. Então, naturalmente, as crenças antigas já não devem mais servir. Os espíritos nos recomendam permanentemente o estudo para que a gente nunca perca esse processo de aprendizado, de evolução, de ampliação da nossa capacidade de compreender a realidade espiritual. Porque se a gente fica estagnado num momento, quando a gente passa por desafios da vida, a gente pensa, sobre quais bases eu acredito mesmo? E aí que muitos se sentem fraquejar. Mas aqui Allan Kardec também trouxe, né, ideias importantes nesse texto, que a gente precisa lembrar ainda hoje elas. Né? Que as pessoas, muitas vezes elas apresentam uma crença inata sobre algumas verdades fundamentais da vida. Para alguns é muito lúcida a ideia assim, não, sim, faz sentido a existência de um Deus, faz sentido o homem não se limitar à matéria, é algo que está ali dentro dele. Já outras pessoas, por mais que você tente explicar, convencer, falar, a pessoa nunca entende, nunca aceita. De onde vem essa ideia inata? Porque algumas pessoas têm a fé já com elas, não precisa muito esforço para desenvolver, enquanto que outros passam uma vida inteira até encontrar algo a acreditar. Tem a explicação aqui nesse texto, mas antes eu quero trazer à nossa lembrança a história de um ser muito querido, muito amoroso, um espírito muito generoso que tem contribuído muito para a evolução aqui dos brasileiros, uma figura que serve muito bem para a gente entender esse processo de por que algumas pessoas, algumas ideias assim, facilmente se desenvolvem, enquanto em outras leva muitos anos. É a figura do querido Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes. A história dele é maravilhosa, é importante a gente conhecer, mas hoje eu vou trazer um detalhe só dessa história. Dr. Bezerra de Menezes, ele viveu lá no século XIX. E antes de ser espírita, ele foi católico e um bom católico. Ia à missa, aceitava todo o catecismo da Igreja Católica Romana, compreendia bem, e ele como um intelectual já naquela época, antes da sua conversão ao espiritismo, já tinha lido toda a Bíblia, conhecia tudo. E um belo dia, alguém aqui no Brasil, o Dr. Carlos Travassos, que fez a primeira tradução do Livro dos Espíritos, isso por volta do ano de 1876, deu para o Dr. Bezerra de Menezes, que era um homem culto, inteligente, deu a ele um exemplar do Livro dos Espíritos. Ele, como católico, pensou, peraí, isso aí é contrário à minha fé. Mas ele fazia um percurso do centro lá da cidade do Rio de Janeiro até a Tijuca. Na época levava uma hora de bonde até chegar na Tijuca. E ele pensou, bom, vou ocupar o meu tempo aqui nessas viagens diárias lendo esse livro aqui. Afinal de contas, ler não faz mal a ninguém. E ele começou a ler. E lia, e lia, e lia, e lia. Anos mais tarde, o Dr. Bezerra de Menezes vai dar um testemunho sobre essa experiência que ele tinha quando leu essa primeira tradução do Livro dos Espíritos. De que cada vez que ele lia alguma das perguntas e respostas que constam lá, as mesmas que até hoje a gente tem acesso, que a gente pode ler, ele não achava nada daquilo estranho. Ele achava aquilo tudo muito natural. Tudo aquilo para ele parecia muito familiar. Ele, que não tinha lido nada, naquela época não existia essa multiplicidade de livros espíritas que nós temos. Naquela época, falar que você aceitava as ideias espíritas era algo absurdo, né? Porque as pessoas recusavam, porque achavam que era algo demoníaco. Aquilo causava um preconceito muito grande, como até hoje causa em alguns meios. Mas naquele tempo era muito mais forte. Então ele não tinha tido contato com essas ideias porque ouviu alguém falar, porque conversou, mas porque aquilo tudo para ele era muito familiar. E ele ficou muito intrigado com este fato. Poxa, por que eu não estou achando isso tudo estranho? Eu conheço todo o catecismo da Igreja Católica. Eu aceito toda a doutrina dela. Eu já li a Bíblia inteira. É raro, viu? Um cristão que leu o Antigo e o Novo Testamento inteiro. Muitos dizem acreditar, mas muitos não leram inteiros ainda. Aí ele, então, achou estranho. Como é isso, né? Conhecendo tudo isso, achar que essas ideias não são estranhas. Mais tarde ele vai entender com os estudos que ele vai fazendo, ele próprio ali observando as manifestações espirituais nas sessões, ele vai descobrindo isso. Ele já trazia esse conhecimento latente dentro dele. Aquilo é algo que já existia na sua memória espiritual e que só foi desperto. Por isso que para muitos não é estranho a gente pensar, quando a gente descobre uma nova ideia, a gente senti-la tão familiar em nossa vida. Não é algo estranho aquilo. Porque nós já trazemos do mundo espiritual essa vivência. E as outras pessoas que muitas vezes não aceitam, não tiveram ainda esse conhecimento. Uma vez uma pessoa questionou assim, mas como é possível? A pessoa não viveu no mundo espiritual antes de reencarnar? Por que ela não sabe essas coisas de espírito? Por que ela não acredita de jeito nenhum? Primeiro, tem a questão da educação, quando ela é muito forte aqui. Mas tem um outro fato. Quando a gente está desencarnado, a gente não acessa todo o conhecimento de uma vez assim, tão facilmente. Quando a gente dialoga com os espíritos através de médiuns, que dão a passividade, permite o espírito se comunicar, muitos espíritos nem têm consciência que estão desencarnados. Eles estão em um estado de confusão. Eles falam, onde que eu estou? Eu não estou entendendo isso aqui. E tem espíritos que quando desencarnam, eles continuam acreditando nas mesmas coisas que foram ensinadas aqui. Eles vão para aquelas regiões tristes do umbral, sombrias, frias, regiões assim, meio escuras, meio desagradáveis, e aí vem a memória deles, o que eles tinham aprendido na religião deles. Ah, eu estou numa das antecâmaras do inferno, ou eu estou no purgatório. Ele traz ali a interpretação do que ele acreditava aqui. E muitas vezes os espíritos do lado de lá, eles não têm tempo de aprender tudo, porque a necessidade deles reencarnar é muito grande. Aí eles são conduzidos à reencarnação, não tiveram a oportunidade de aprender, e ao renascer, eles vão ter que aprender tudo. Vão ter que descobrir todas as coisas. Antenor, quer dizer que quem não aceita o Espiritismo é porque não aprendeu lá? É porque estava numa situação difícil lá no mundo espiritual? Não necessariamente. É que muitas vezes a gente tem compromissos em determinados meios, e ali é a nossa tarefa. E junto daquelas pessoas, a gente vai ter que cultivar aquelas ideias, aqueles princípios. E a nossa noção de dever junto àquelas pessoas é tão grande que a gente não se sente compelido a buscar nenhum conhecimento fora. E aí a gente conserva aquelas crenças numa reencarnação daquele jeito ali que aquele grupo sempre teve. Por isso que muitos que desencarnam de diferentes meios sociais, culturais, quando desencarna, às vezes revela uma sabedoria, um conhecimento que era muito além daquilo que a pessoa viveu naquele momento, naquela existência. Como assim? Ele viveu num meio ali tão limitado culturalmente, agora esse espírito está dando uma comunicação e demonstrando uma sabedoria tão grande? Pois é. Ele só ter todo aquele cabedal de conhecimento dele adormecido para que ele pudesse viver aquela experiência com aquelas pessoas no cumprimento daqueles deveres. Então é por isso que muitas pessoas não são despertas para determinadas ideias, porque o compromisso delas é ali naquele grupo. Às vezes a gente sai desses grupos e vai aprender e até traz esse conhecimento depois para eles. Mas então não vamos classificar ninguém. Se conhece, se aceita ou não o Espiritismo, considerando a sua evolução espiritual. Por quê? Nós vamos encontrar espíritos de alta elevação em vários meios, acreditando em diferentes coisas. Por quê? É o compromisso deles naquele momento na evolução. Mas para nós que fomos trazidos ao conhecimento das ideias espíritas, é o nosso melhor meio para nós estarmos. É o meio que nós sentimos atraídos, sentimos motivados, engajados, então é aqui em que nós devemos estar. Então a fé, meus irmãos, é algo que ela pode ser inata, que pode parecer que surge do nada na gente, mas porque é esse conjunto de conhecimentos que a gente traz do mundo espiritual. Mas a fé, ela precisa ser também desenvolvida, ela precisa ser aprimorada. Nós precisamos estar sempre fazendo com que a nossa fé cresça e ela se transforme nessa ideia poderosa que é capaz de nos mover nos momentos mais difíceis da vida. Nenhuma grande obra foi realizada no mundo sem a pessoa acreditar que aquilo era possível. Nenhuma realização do Espírito acontece se ele não admitir que algo é possível. E, sobretudo, ser confiante de que aquilo vai acontecer. Por isso que a gente vê, muitas vezes, organizações que surgem apenas da boa vontade das pessoas e se mantêm. Tem o amparo do mundo espiritual? Tem. Tem a influência deles? Tem. Mas se eles não contarem em cada pessoa que faz parte daquela organização com algum elemento da fé dessas pessoas, eles não mobilizam as forças aqui. As coisas não acontecem. Porque para a gente poder mudar o mundo, a gente precisa acreditar que as coisas são passíveis de mudança. E que elas têm que mudar. Para a gente mudar algo em nossas vidas, a gente tem que acreditar que isso é possível. E tem que acreditar que devemos mudar. Por isso que muitas vezes a gente não muda nada em nós. Fala-se tanto de reforma íntima, de renovação, de transformação, mas a gente não muda porque lá no fundo a gente tem uma crença de que nós não vamos mudar. Lá no fundo a gente não desenvolveu essa fé que os espíritos nos ensinam a ter, de que nós somos seres em evolução. Essa é uma das verdades fundamentais do Espiritismo. Todo ser humano é um ser que é um espírito que está evoluindo. E a gente está aqui para isso. Às vezes a gente acha que a gente está aqui para passear, para desfrutar, para curtir a vida, que está aqui para representar esses papéis sociais que a gente representa. Ninguém reencarnou para, como fim da vida, ser trabalhador, membro de família, ou ser de uma profissão. Ninguém reencarnou para essas situações. Todo mundo reencarnou para evoluir. Essas condições que a gente tem, ser pai, mãe, marido, esposa, pai, filho, ser professor, ser engenheiro, ser operário, isso tudo são os meios para a gente evoluir. E muitas vezes a gente foca na atividade sem usá-la para evoluir. Então nós estamos reencarnados para isso, para crescermos em inteligência e em sentimento. E tudo que a gente está fazendo aqui é para essa finalidade. O problema é quando a gente muda o foco, a gente acha que a gente está aqui para viver, por exemplo, para cumprir rotina, obrigação e dever. O dever é um peso, ele é difícil, ele é cansativo, ele é exaustivo, eu não vejo sentido em tudo isso. É como o estudante. Ele não vê sentido nas lições que os professores passam para ele. Ele não vê razão para aquilo. Então, para ele, estudar não faz sentido mesmo. Para o espírito reencarnado, se a gente não entender que estar aqui é para a nossa evolução espiritual e não para a gente se divertir no mundo, a gente não consegue ter essa força de mudar, de transformar, de crescer. Isso não quer dizer que a gente não possa usufruir das oportunidades da vida material. Podemos e devemos. Mas elas não são o fim para aquilo que nós estamos aqui reencarnados, ou por que estamos aqui reencarnados. Não é o objetivo da nossa vida estar aqui, gente, para acordar, cuidar da casa, ou ir trabalhar, tomar refeição, final do dia assiste a televisão ou lê um livro, depois vai dormir, no outro dia faz isso de novo. A gente não está aqui para isso. Isso faz parte da experiência, mas a gente está aqui para, em cada um desses momentos, a gente evoluir, crescer, perceber o que essas coisas trazem para nós. Porque toda a nossa atividade humana, ela favorece o nosso crescimento. Preparar um alimento, gente, é um ato de profunda devoção a quem vai usar aquele alimento para nutrir o seu corpo. Executar uma profissão, um trabalho, é algo sagrado, porque toda a sociedade vai ser beneficiada com aquilo. Então, quando eu faço isso, eu estou contribuindo para que o bem se estenda às outras pessoas através do que eu realizo. Aí eu faço bem feito, faço com amor, envolvo o outro nessa vibração e o outro pensa assim, e a gente evolui muito mais com amor do que só com as provas e expiações. Foi isso que levou o apóstolo Pedro a escrever numa das suas cartas. O amor cobre uma multidão de pecados. A gente não precisa obrigatoriamente sofrer tudo que a gente já causou. Se a gente aprender a amar e fazer amorosamente o nosso dever, a gente vai atenuando as nossas consequências dos nossos erros. Porque a gente já está mudando voluntariamente. A gente está se transformando conscientemente, porque a gente comprou uma ideia que virou para a gente uma verdade fundamental sobre a qual nós cremos. E isso vai produzindo essa mudança. E tudo isso nos é ensinado pelos Espíritos. Tudo isso vai nos sendo mostrado nessas inumeráveis lições que eles trouxeram por tantos médiuns, em especial pelo Chico, que trouxe um acervo de informações assim incríveis, que iluminam a nossa vida, que nos esclarecem. E nós estamos aqui nesse momento da nossa existência justamente para reacender em nós a nossa fé, a nossa confiança em Deus e ver a vida de uma forma muito positiva, sem essa negação de que nós estamos aqui só para sofrer. Não, gente, nós estamos aqui para evoluir. O sofrimento faz parte do processo, mas o amor, a dedicação, a caridade também são formas de evolução, também são formas de transformação. E tudo isso nós temos aprendido não mais por medo. Se você faz o bem porque você está com medo, faz a caridade porque você quer encontrar um lugar legal lá no mundo espiritual, pode até te ajudar a iniciar o processo. Mas vai fazer a caridade? Faça por amor, solidariedade àquela pessoa que está sofrendo. E aí você vai descobrir o quanto é prazeroso, o quanto é positivo, o quanto te faz bem compartilhar com alguém o que você tem, que não é só o material, é tudo, né? Todo o nosso ser pode ser compartilhado com alguém. E isso tudo nós temos aprendido de uma forma que hoje alguns líderes religiosos começaram a descobrir, estão falando nas suas pregações televisivas, mas que desde o século XIX... amorosamente, Allan Kardec fez essa síntese extraordinária, resumindo o pensamento dos Espíritos sobre essa questão da fé. De que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé para o Espírita pode ser inabalável, por quê? Porque tudo sobre o que nós cremos, podemos em qualquer época encarar com a razão, com o raciocínio, sempre validando essa ideia. Somos espíritos em evolução, a prática do amor e da caridade nos leva à perfeição, e nós estamos reencarnados para esse fim. E o término da vida material não é o fim da existência humana, que prossegue maravilhosamente pelo infinito. Não somos eternos como o Criador, mas somos seres infinitos. Tivemos um início, mas não teremos fim. E esse momento aqui da nossa vida é apenas um momento. Por mais dolorosa, por mais difícil que seja a nossa experiência terrena, ela é passageira. Logo, tudo se esvai. As dores, as tristezas, as mágoas. Por isso que a gente não precisa viver preso a nenhum passado. Porque o nosso futuro é muito grandioso, muito maravilhoso. Mas a gente precisa acreditar nisso. E a gente acredita estudando essas lições maravilhosas. Fiquem todos com esse amor, com essa força poderosa que nos envolve aqui nesta casa. Que Jesus possa abençoá-los todos. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria espiritual. Ao nos direcionarmos ao passe, vamos com muita fé, muita confiança, porque as energias amorosas do plano espiritual são muito poderosas para nos renovar. E a gente precisa ter o coração aberto para receber tanto que eles nos endereçam. Então, sejamos confiantes. Todos nós temos recebido um amor muito grande em favor das nossas vidas. Acreditemos nisso. Estudemos para não apenas acreditar, mas para saber que isso é real. Fiquem em paz. Muito obrigado.